poder falar de amor, minha princesa, a nuvem da natureza, tudo mais pura beleza já. Mas de um grande prazer. Do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quem sabe um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som. Com querer caetanear o que há de bom, o luar, estrela.